com uma estrela na mão direita e olhos grandes e voz macia. Ali chegaram para aprender o sonho, a vida, a poesia. Vinham de longe, vinham sozinhos, lá da planície, lá da cidade. Ali chegaram para aprender o sonho, a vida, a poesia. Sei lá o quê. Havia três contornos nessa praia, cabeças debruçadas à mercê de quem rouba a garopa e da raia. Tomara que haja raio que não caia naquilo que nos faz saber a sal. Ou vago ou ventania mais que atraia, esta companhia passar mal. Leva degraus e degraus e degraus até ao rio. Lisboa sás, eu sei. É uma rapariga descalça e leve, um vento súbito e claro nos cabelos, algumas rugas finas a espreitar-lhe os olhos, a solidão aberta nos lábios e nos dedos, descendo de graus e de graus e de graus até ao rio. Deixa que vos mostre a língua com o freio bem cortado. A rica tem nome fino, a pobre tem nome grosso. A rica teve um menino, a pobre pariu um moço. Ea, ea, ea. Não se espantem se eu não fico aqui. Há sempre outro ver para o que vi. Das traseiras da tua casa deitas uma escada e por fim vens ter a mim, vens ter a mim. E eu corro o meu, digo-te o sim. Dou amor quem me quer dar a mim. Zai arundere, iorirere. Iararundere. Julieta, olha, eu não sou o meu, mas vou dar-te o que ninguém te deu. Tenho os meus armários cheios de cartas a dizer I love you. Eu só quero alguém como tu. Vem pôr-me a nu, vem pôr-me a nu. Cria amor e amor deste tu. Foi um mar, foi um mar.

cantar, bebemos a saudade. Há sempre alguém que nos diz tem cuidado, há sempre alguém que nos faz pensar um pouco, há sempre alguém que nos faz falta, saudade. São Vicente em boa esperança e de poder vaguear com as ondas, saudades do futuro. Ah, há sempre alguém que nos diz tem cuidado, há sempre alguém que nos faz pensar um pouco, há sempre alguém que nos faz falta, saudade. Anuncia, e ao fim de cada jorna, melhor se conhece o dia. Quando a noite fica morna, e o luar desafia. A gente dá a encantar ao ver o verde aparecer. As vozes vão à semente, para ela se comover. O nosso canto ressoa e ajuda o milho a crescer. Quem diga que é verdade, que a terra tem prazer, deita frutos de vaidade. Tem manias de mulher, que se lhe canta um amor, tem-se tudo quanto quer. Lua do final de março, primeiro baila ao relento, velhas danças e acalmar. A folha da fevoada, para que setembro traga uma boa desfolhada. Se vier a tromba d'água seca, a geada negra, se nada nos restar da terra tão fustigada, se até a mágoa se for na levada enxurrada, só nos resta. Quando toda a fé nos falha, pois lá na capital ninguém liga a quem trabalha. Se tivermos ano mau, não há santo que nos valha. Só nos resta. cada lado tem uma história para contar, de uma composição que vai rolando sem parar, assim como o caminho da toada popular, que não se agarra a uma maneira ou forma de cantar. Pouca terra me foi dada no caminho para rolar, onde não tem cor a pedra que parece sempre igual, mas dos trilhos e lados nascem os heróis que dão força ao meu fogueiro, que embala o meu andar, que dão força ao meu fogueiro, que embala o meu andar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tantas vezes que rolei neste trilho sem ter fim, onde apenas tinha o verde e o azul para mirar. O verde era do rio, o azul era do sol, que tinha os tons da lua cheia quando chapinha no mar. Era a lua que me amava na noite de pouca terra e me dizia então só para o vapor desta guerra, que assim como tu rolas, como quem não quer parar, segue a vida e vai-se a morte da toada popular. Segue a vida e vai-se a morte da toada popular. De pouca terra e me dizia então só para o vapor desta guerra, que assim como tu rolas como quem não quer parar, segue a vida e vai-se a morte da toada popular. Segue a vida e vai-se a morte da toada popular. Você dança e é mudança, baile no meu coração. Você dança e é mudança, baile no meu coração. Eu não sei dançar quando eu olho pra você. Eu que danço tanto, até eu danço quando eu olho pra você. Eu não sei dançar quando eu olho pra você.

mas és com um olhar diferente, vestes tudo a esvoaçar. Como se há muitos prédios não nos tirassem o ar. Na ponte leva a certeza de mar manso em lua cheia. Deixo 20 paus na mesa, vou apanhar a boleia. Deixo 20 paus na mesa, vou apanhar a boleia. Deixo 20 paus na mesa, vou apanhar a boleia. Chorrindo, outros vão de rosto mudo. Há quem simplesmente vai indo até que o vento traga tudo. A história que a gente vos quer contar aconteceu um dia na Lisboa, aonde o tempo corre devagar. Chegámos, era cedo, à ribeira, ainda todo o peixe respirava. E a outra carga aos poucos definhava. O gemido do cordame das amarras juntava-se ao lamento dos porões. E o que nos chega fora são canções. A gente viu sair uma outra gente que dançava um estranho bailado em tom lento, marcado pelo bater das correntes. Anda linda, vamos para ver se é verdade que lá se pode ouvir cantar. Anda linda, vamos ao poço dos negros para ver quem pode lá morar. Mais tarde fomos ter aquela parte da cidade que é mais profunda do que a maré baixa, e a lua só visita por vaidade. De novo a estranha moda se dançava, agora com suspiros de saudades, agora com bater de corações. Anda linda, vamos para ver se é verdade que lá se pode ouvir cantar. Anda linda, vamos ao poço dos negros para ver quem pode lá morar. Batiam com as barrigas e roçavam-se nas coxas os corpos já dourados de suor, e as bocas já vermelhas dos amores. Quisemos nós saber qual era o nome desta moda. Respondeu-nos um velho já mirrado: Lundum, mas se quiserem chamem fado. Vamos para ver se é verdade que lá se pode ouvir cantar. Anda linda. Thank you. Que era vento desenrolado do azul. Em que as minhas velas pandas se enfunavam para o sul, rumo a qualquer fim de mundo. Uma ilha tropical onde o meu corpo confuso. Um vento, suor e sal. Era esse o teu sorriso és o sorriso que me dás. Quando os teus olhos nos meus eram dois potros como asas. À tua espera na praia fiquei pela tarde fora. No alto daquele rochedo onde o minuto. E não vi o teu sorriso surgir da areia ou do mar. Nem tive um porto de abrigo, nem foste um barco a chegar. Que morreste, não acredito, não posso. Andavas sempre comigo e o teu sorriso era o nosso. Hoje guardo o teu sorriso fechado na minha mão, a contrastar com o siso que trago no coração. Que sea.